Pessoal, esse dedilhado de quatro notas é realmente um dedilhado surpresa. Por que que ele é surpresa? Porque ele encaixa em várias canções. Então, você consegue aplicar esse dedilhado para fazer vários acompanhamentos, né? Musicais no violão. E aí a gente anotou algumas músicas. No caso, a primeira música foi A Ciranda Cirandinha, a segunda música Nesta Rua. Depois a Casinha Pequenina e uma outra música também muito conhecida, que é a música No Woman No Cry. Eu não sei se é assim realmente que pronuncia, e tem a versão do Gilberto Gil, né? Essa é uma canção do Bob Marley, que com esse dedilhado você consegue tocar do começo ao fim. Então vou dar uma passadinha nesse dedilhado desta música do Bob Marley. Com esse dedilhado, não vou cantar, só vou fazer o dedilhado, aí você vai perceber. E depois você aplica nas outras canções e faça pesquisa também de outras músicas. E se você está iniciando agora, é interessante porque serve como exercício diário, tá bom? Diários aí no seu instrumento, para você praticar. Então vamos lá, primeiro vou tocar o Dó maior e vou fazer a sequência dos acordes. Um, dois e... Ok, pessoal? Então, esse dedilhado, se você está iniciando agora, é interessante que você pratique bastante e aplique aí em várias canções que vai dar certo, tá bom?